Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Dr. Manuel António Assunção, mais uma vez grato pela sua presença. Excelentíssimo Sr. Presidente cessante da mesa da Assembleia Geral de Alunos, amigo Daniel Marinho. Excelentíssimo Sr. Presidente eleito da mesa da Assembleia Geral de Alunos. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, Professor Dr. Eduardo Marçal Bril, muito nos honra a sua presença. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Engenheiro José Ribal Esteves, que mais uma vez marca aqui hoje a sua presença. Excelentíssimo Sr. Diretor Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Dr. José Cardoso. Excelentíssima Sra. Diretora do Serviço de Ação Social da Universidade de Aveiro, Dra. Anabela Oliveira. Caro Presidente cessante do Conselho Fiscal e de Jurisdição. Caro Presidente embossado do Conselho Fiscal e de Jurisdição. Excelentíssimo Sr. Presidente embossado da Direção, colega e amigo Henrique Cruz. Excelentíssimo antigo Reitor, Professor Dr. Júlio Pedrosa, que entretanto penso que teve que se ausentar. Excelentíssimos Srs. Membros do Conselho Geral da Universidade de Aveiro. Excelentíssimos Srs. Vice-Reitores e Pró-Reitores. Srs. Diretores das Unidades Orgânicas da UA. Excelentíssima Sra. Administradora da UA. Pesado Provedor de Estudante. Estimados dirigentes empossados e cessantes dos órgãos sociais e núcleos da Associação Académica. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Dr. Luís Caetano. Excelentíssimos senhores autarcas dos municípios do Distrito de Aveiro, senhores representantes dos partidos políticos e das juventudes partidárias, senhores representantes das associações esportivas e clubes desportivos do Distrito de Aveiro, caro Presidente do Conselho Nacional da Juventude, caro Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, caríssimos representantes do Movimento Associativo Nacional, estimados ex-dirigentes da estrutura da Associação Académica da Universidade de Aveiro, demais entidades civis, religiosas e académicas, prezados funcionários e colaboradores da UAV, caros parceiros da Associação Académica, estimados convidados, caros professores e, agora sim, caros colegas e amigos. Encerramos hoje um ciclo. E a UAV, enquanto Escola da Democracia e da Cidadania, vive de ciclos. Aqui, nesta instituição, ninguém se eterniza, a não ser a história dos seus 37 anos de vida. Assumo assim que é uma despedida, a minha e a de todos aqueles que me acompanharam ao longo desta jornada da vida. Significa, por isso, que esta é a minha última intervenção numa sessão solene da Associação Académica da Universidade de Aveiro, instituição que tive a enorme honra e o elevado orgulho de liderar durante os últimos 2 anos. Não será fácil exprimir em poucos minutos aquilo que vivemos em milhares de horas. O que a UAB nos deixa é verdadeiramente inqualificável. E por isso, este desafio será, desde logo, muito difícil. Confesso que esta será uma intervenção muito pessoal e começo, em primeiro lugar, por agradecer a todos os estudantes que depositaram em mim e na minha equipa os destinos da sua instituição. Surgimos como consequência daquele que era o processo eleitoral mais participado sempre da história da UAB. E nada melhor do que isso para nos transmitir uma grandíssima responsabilidade e seriedade na resolução dos desafios que nos esperavam. Éramos, por isso, jovens, muito jovens. Jovens na academia e jovens na instituição. Dos 24 estudantes que comigo tomaram posse, em janeiro de 2014, absolutamente nenhum tinha feito parte, até à data, da direção da Associação Académica. Foi, por isso, uma renovação total. Criámos um novo quadro de dirigentes e a humildade com que assumimos o legado da instituição foi, porventura, o segredo para as conquistas que todos juntos alcançamos. Assumimos, assim, todos juntos, um princípio orientador da nossa passagem pela UAB. Estávamos na instituição ao serviço dos estudantes e nunca ao nosso serviço. Mas, muito conscientes de que queríamos deixar a nossa marca e que para isso era necessário muito trabalho, muita dedicação e uma imensa disponibilidade para criar consensos e implementar reformas. E começamos por aí. Não era possível agradar a todos. E esse é também um dos pontos de partida do civismo. Mas uma coisa tinha que ser possível. A UAV e os seus estudantes, numa lógica de diversidade, de pensamentos e de visões, tinham que estar unidos nas suas finalidades comuns. Devo dizer que, neste ponto, assisti a uma das minhas maiores tristezas ao longo de todo o percurso de 5 anos que tive a felicidade de trilhar nesta instituição. Ver estudantes da nossa academia com o símbolo da UAV traçado no seu traje académico foi, para mim, algo muito duro de assistir e algo que exigia a nossa maior atenção. Foi por isso que definimos o primeiro objetivo. Quando muitos afirmavam como impossível e quando já muitos não acreditavam numa solução, criámos consensos gerais e terminámos de uma vez por todas com o traçado símbolo da UAB. Por outro lado, e ponto absolutamente fundamental, defendemos a convergência em domínios da responsabilidade cívica e fiscal de todos os estudantes, principalmente garantindo o fim de peditórios, taxas, vendas de bens ou contribuições monetárias em qualquer atividade praxista no seio da academia. Devo dizer que não foi um processo fácil e que resultou de cedências de ambos os intervenientes, nunca esquecendo o grande contributo do nosso provedor de estudante. Mas foi um processo necessário para criar consenso e equilíbrios no seio da Academia, enaltecendo sempre os valores da nossa instituição e agindo como jovens responsáveis e conscientes do nosso papel enquanto cidadãos no Estado de Direito. Mas o estilo de proximidade que queríamos impor na UAV não podia ficar por aqui. É certo que foi um passo muito importante na relação com os estudantes, mas sentíamos que ainda muito havia a fazer. O projeto da Associativa de Estudantes da Universidade de Aveiro foi, assumidamente, uma prioridade absoluta deste movimento. Sempre defendemos a correta regulação do civismo estudantil no âmbito da nossa Universidade e a importância desta prática estar inserida numa casa-mãe que garantisse princípios de igualdade, transparência, prestação de contas universais a todas as estruturas estudantis. Hoje, podemos dizer que este objetivo está praticamente concluído e o contributo de mais de 300 dirigentes que diariamente constroem o projeto da UAB é verdadeiramente fundamental no crescimento da nossa instituição. Hoje, a UAB está mais próxima dos seus estudantes e, se isso acontece, o mérito terá que ser necessariamente distribuído por esses dirigentes. Integramos estruturas que estavam afastadas e viviam isoladas. Garantimos a quase total cobertura de todos os cursos da Universidade de Aveiro inseridos e representados por um núcleo da UAB. Aumentamos o valor dos subsídios atribuídos globalmente a todos os núcleos. Discutimos a reorganização administrativa e financeira da instituição e lançámos a UAV Play, plataforma de gestão interna que simplificou e desburocratizou todos os processos administrativos e financeiros que tanto tempo faziam perder à estrutura. Duplicámos os momentos de formação aos dirigentes. Valorizamos os núcleos. Criamos a Comissão Executiva da Semana do Enterro, que envolveu os núcleos ao mais alto nível da organização dos grandes eventos da estrutura. E juntos fomos ainda mais além. Tomámos posições, discutimos a nossa Universidade nas suas mais diversas vertentes e criamos conselhos inovadores. A par do enorme contributo dos núcleos da UAB na proximidade da instituição aos estudantes, garantimos a criação do GAP, Gabinete de Apoio ao Estudante, situado no campus central da Universidade de Aveiro, que para além dos diferentes serviços que disponibiliza a todos os estudantes, ao nível jurídico, educativo, desportivo e de apoio aos núcleos, representa também um excelente marco na proximidade aos estudantes. Mas continuamos, e a representação ativa dos estudantes foi sempre uma prioridade. Foram milhares de quilómetros que percorremos em conjunto com todo o movimento associativo nacional para reunirmos e discutirmos com os diferentes intervenientes sobre o nosso sistema de ensino superior. Assumimos o diálogo como veículo fundamental para o entendimento com os diferentes órgãos. Optamos pela discussão em detrimento da manifestação na rua. Representar responsavelmente todos os estudantes também se faz assim. E conseguimos. Foram muitas as conquistas. No plano nacional, destacamos as alterações ao aumento da atribuição de bolsas de estudo, que trouxe consigo mais de 3 mil estudantes para o sistema de ação social, garantindo que nenhum estudante abandonasse a sua formação superior por motivos de ordem económica. Marcámos presença no Encontro Nacional de Direções Associativas na Universidade do Algarve, onde foi aprovado o caderno reivindicativo para o ensino superior, com propostas sobre os mais diversos temas que fizemos questão de apresentar a todos os agentes, candidatos à Assembleia da República e, mais recentemente, aos candidatos à Presidência da República. Colocamos Aveiro e a nossa Academia no mapa de discussão do futuro do ensino superior e, em setembro de 2015, realizamos o Encontro Nacional de Direções Associativas neste preciso auditório, onde participaram mais de 60 associações e mais de 200 dirigentes de todo o país. Internamente, fomos audazes. Mostramos sempre uma enorme disponibilidade para discutir o projeto da Universidade de Aveiro nas suas mais diversas vertentes. Gostaria de destacar, porque foi sempre uma reivindicação da Associação Académica ao longo destes anos, a aprovação em sede do Conselho Geral, no passado mês de outubro, da possibilidade de estudantes inscreverem-se adicionalmente a 2 unidades curriculares que não pertençam ao plano de estudo do seu respectivo curso, sem qualquer custo acrescido ao valor base da propina. Foi uma importante mensagem da nossa Universidade, onde ficou claro para todos o conceito multicultural da nossa instituição. Ou seja, mais do que formarmos estudantes numa determinada área de ensino, formamos cidadãos com um vasto leque de competências. E assim continuamos. Depois de vários anos onde as diferentes direções da UAB reivindicaram a participação de estudantes na organização do Fórum 3E, 2015 ficará para sempre marcado como o ano da implementação do Fórum 4E, onde ao emprego, às empresas e ao empreendedorismo, juntamos o E de estudante, numa demonstração clara do que as partes podem criar com o todo. Defendemos ainda a abertura extraordinária dos espaços de estudo no seio da nossa Universidade para que os estudantes tivessem a oportunidade de estudar para os seus exames em horários prolongados. E, mais uma vez, com a devida articulação da reitoria da UA, provamos que a iniciativa foi um sucesso, com o crescente aumento da participação dos estudantes ao longo dos semestres. Ao nível da ação social, foram muitas as discussões ocorridas em sede do Conselho de Ação Social, desde o desporto, à alimentação, aos apoios sociais, até ao alojamento universitário, onde também contribuímos para o aumento significativo no número de camas disponibilizadas aos estudantes, com a fixação de uma nova residência universitária na rua Dr. João de Moura. Sr. Reitor, Sr. Presidente da Câmara Municipal, demais convidados, Caros colegas, ao longo destes 2 anos, encaramos 2 temas como linhas prioritárias da nossa ação. Por um lado, a relação da academia com a cidade e, por outro, a prática desportiva no seio da nossa universidade. Pontos, aliás, que estão intimamente relacionados. Mas comecemos pela nossa cidade. Em janeiro de 2014, precisamente neste auditório, lançamos um desafio a todos. Fazer de Aveiro uma verdadeira cidade universitária. Não era certamente um projeto de 1 ano, nem de 2. Conhecíamos bem o nosso passado, um passado pouco digno, onde a cidade não valorizava a academia e muito menos os seus estudantes. Hoje, olhamos para o percurso percorrido até aqui, em apenas 2 anos, e o sentimento não podia ser melhor. Vemos na Câmara Municipal de Aveiro um importante estratégico parceiro. Hoje, em 2015, não temos uma Câmara Municipal que envie os estudantes da sua academia, no âmbito das festividades académicas, para 10 km bem longe de si. As semanas académicas na cidade de Aveiro são hoje uma realidade, ao fim de tantos anos de reivindicação. Mas não ficamos por aqui. Queríamos participar ativamente nas atividades do município. Queríamos que a marca de estudantes fosse uma constante na vida dos aveirenses. E fomos ainda mais audazes. Unimos o programa do feriado municipal ao programa da Semana do Enterro de 2015. E tivemos porventura uma das iniciativas mais emblemáticas, mais simbolicamente importantes, peço desculpa, ao longo dos últimos anos. Oferecemos um concerto gratuito à cidade de Aveiro, onde estiveram presentes mais de 3 mil pessoas, e organizamos o primeiro festival Aveiro Nosso, tornando uma referência nacional ao nível de integração de estudantes com a cidade que os acolhe. E continuamos. Levamos o concurso de música de Aveiro à Feira de Março. Organizamos em conjunto com a Neonarrano de Portugal um evento esportivo que envolveu milhares de pessoas. Transferimos o Aço em Fronteiras, enquanto atividade de referência de integração aos novos alunos que orgulhosamente criamos, para os Jardins do Rocio. Comemoramos os 37 anos da UAB no Teatro Aveirense. Fomos discutir a UAB com todos os dirigentes da estrutura para o edifício da antiga Capitania, sede da Assembleia Municipal. Fomos recebidos pela Câmara Municipal de Aveiro no Salão Nobre de Espaços do Conselho, onde foi entregue um diploma de reconhecimento de mérito esportivo pelos títulos de campeões nacionais universitários. Captamos eventos que mobilizaram mais de 10 mil pessoas a visitar a cidade de Aveiro. Organizamos festivais de túneis e completamos salas com produções teatrais que mobilizaram toda a cidade. Por último, mas não menos importante, intensificamos relações com quase todas as entidades e instituições do município e fomos à procura de mais e mais parceiros. Criámos parcerias, criámos protocolos, derrubámos barreiras que pareciam inquebráveis. Não tivemos receio da filosofia que quisemos impor e abrimos verdadeiramente ao UAB à sociedade civil aveirense, criando relações únicas com os nossos parceiros comerciais que muito nos honram e que levaram, por exemplo, à concretização do projeto de reformação das lojas da Casa Estudante. O projeto AB Nosso, revisto no final de 2012, faz cada vez mais sentido e hoje é uma marca amplamente enraizada, reconhecida e valorizada por estudantes e por todos os aveirenses. O seu novo portal e a sua plataforma de pontos, que estão agora concluídos, serão essenciais para o futuro deste projeto. Resumidamente, Aveiro é mesmo nosso e o futuro tanto promete. Estimados convidados, caros colegas, excelente exemplo da fantástica relação que criamos com a nossa cidade é o tema do desporto. É para nós um sentimento indescritível o que vivemos ao longo deste ano ao nível desportivo. Na época desportiva 2014-2015, como já é do conhecimento de todos, a UAB atingiu os melhores resultados desportivos da sua história, ficando pela primeira vez no Troféu Universitário de Clubes da Federação Académica de Desporto Universitário, com um fantástico 3º lugar e participando ainda com 38 atletas nos campeonatos europeus universitários. Ao longo destes 2 anos, todos saberão a importância que demos a esta matéria e os dias que disponibilizamos para conhecer bem de perto a realidade do desporto praticado na Universidade de Aveiro. Os resultados são muito importantes, porque significam em primeira instância a qualidade dos nossos atletas, mas o que realmente queríamos era colocar o desporto na agenda central do debate da nossa universidade. Penso que conseguimos, e foram já publicamente assumidos pelo nosso reitor, 3 pontos que consideramos como fundamentais para a afirmação da Universidade de Aveiro no panorama desportivo nacional e internacional. Falo da criação do regulamento de bolsas de mérito desportivo, que apoiará com reduções no valor propina, entre outros apoios, os nossos estudantes atletas de referência, a requalificação do pavilhão Aristidesol e a construção definitiva do relvado sintético no campus da UAB. A par disso, fortalecemos a relação com os clubes desportivos da cidade e da região de Aveiro e criámos 2 equipas conjuntas, no basquetebol masculino com o Sport Clube de Beira-Mar e no voleibol feminino com o Clube de Vôlei de Aveiro. Projetos que já dão os seus frutos e que se pretendem que no futuro sejam um exemplo ao nível do desporto federado, promovendo a nossa instituição e captando cada vez mais jovens atletas para o UAB. Ao nível interno, já chegamos praticamente à fasquia de 2 mil participantes na Taça UAB, tornando-a uma competição desportiva de referência ao nível nacional. Já o desporto de recreação não vive os melhores dias e o projeto das ACDs precisará necessariamente de uma requalificação urgente das nossas instalações esportivas para acompanharmos as novas tendências ao nível do desporto e do lazer. Mas nem tudo foi possível de concretizar. E ainda bem, não fosse ao AVE um projeto permanentemente inacabado. Existem dois projetos, já com muitos anos no seio da nossa instituição, que não conseguimos concluir. Refiro-me ao SOAR académico e à transferência do local de trabalho dos dirigentes e da estrutura profissional da Casa Estudante para o campus. Mas queria hoje dizer-vos que foram encontradas soluções. Ao nível solar académico, podemos afirmar que é um projeto bem estruturado e dependerá agora da Câmara Municipal de Aveiro para que possa avançar. Ao nível de transferência do local de trabalho dos dirigentes e da estrutura profissional para o campus, apesar de ser ainda uma discussão muito embrionária, acredito também que poderá ser possível a curto prazo, nomeadamente com a fixação das catacumbas, com a fixação nas catacumbas da UA após a inauguração do Complexo das Ciências da Comunicação e Imagem. Acredito, assim, que são dois projetos absolutamente centrais para o futuro da instituição e poderão significar uma mudança radical de filosofia da nossa instituição, onde esta centrará a sua atividade junto da cidade e dos seus estudantes. Caros presentes, caros amigos, hoje não é só dia de despedidas, como também é um dia de renovação da nossa instituição. Tomam hoje posse novos dirigentes e novos líderes para o novo mandato do maior projeto de voluntariado do Distrito de Aveiro. A todos eles, deixo uma mensagem de futuro. O vosso contributo e a vossa dedicação ao projeto da UAB marcarão o ritmo das mudanças que decorrerão. Promovam discussões, criem debates e reflitam sobre os novos desafios da instituição. Tomem a iniciativa. Não se limitem a fazer aquilo que é habitual. Sejam capazes de fazer diferente e de criar diferenças. A UAB, enquanto instituição jovem e irreverente, nunca poderá cair na rotina e tem que ser capaz sempre de dar um passo à frente de todos. Sinto-me particularmente satisfeito por saber que entramos na UAB depois do processo eleitoral mais participado de sempre e que agora, curiosamente, deixaremos também a UAB depois de um novo recorde ao nível da participação dos estudantes em atos eleitorais. Isto significa muito e não se pode perder. Ao Henrique Cruz, quero deixar uma mensagem de futuro. Mais importante que a cadeira onde hoje te sentarás, é aquilo que com ela poderás fazer. Foste eleito pelos teus colegas de forma muito expressiva, pelo que agora chegou o teu momento e o da tua equipa para colocarem verdadeiramente a vida académica na prática. Estou certo que estarás à altura. E agora, se me permitem, alguns agradecimentos pessoais. Ao Sr. Reitor, Professor Manuel Assunção, faz precisamente agora 2 anos que me desafiou a saltar barreiras. Sei que ao longo deste percurso, a nossa relação saltou muitas barreiras e isso deixa-me particularmente feliz. Ao longo destes anos, partilhamos muitas discussões e trocamos muitas opiniões. Nem sempre foi possível concordarmos em todas as matérias, mas algo nos unia, a vontade de querer afirmar o projeto da Universidade de Aveiro. Quero aqui deixar-lhe publicamente o meu agradecimento por tudo o que fez e por tudo o que tem feito pelos estudantes da nossa Universidade. Muito obrigado. Ao nosso Presidente, Engenheiro José Ribeiro Esteves, as palavras nunca serão suficientes para agradecer em meu nome e certamente em nome de todos os estudantes tudo o que tem feito pela nossa Universidade. Se vivemos atualmente num novo contexto de relação entre a academia e a cidade, o Presidente Rival foi seguramente o grande impulsionador. Continua a marcar a história da cidade que entendeu governar, apostando cada vez mais nesta relação e nos projetos que dela vão surgindo. Quanto a mim, só posso agradecer pela amizade criada. Obrigado pela confiança. À Doutora Anabela Oliveira, entrei na UAV num certo período de indefinição do Serviço de Ação Social, após o falecimento de um grande amigo de estudantes, o mestre Hélder Castanheiro. Assisti de perto ao crescimento da Doutora Anabela à frente dos nossos serviços e quero hoje reconhecer-lhe todo o apoio prestado aos estudantes e a forma exemplar como soube ultrapassar essa fase. Uma mensagem de força para o futuro. Obrigado pelas boas memórias que levo. Aos vice-reitores e pró-reitores, por todos os projetos em que juntos participamos e por sempre se mostrarem disponíveis para colaborar com a UAB. À senhora administradora, doutora Cristina Moreira, pela enorme paciência e pela enorme disponibilidade. Ao mestre Alexandre Cruz, provedor de estudante, pelos valores que me transmitiu, pela sua presença e pelos seus conselhos, mas principalmente por sempre me ter apoiado. O meu sincero agradecimento. ao Pedro Oliveira, essencialmente pela amizade criada. Sabes melhor do que ninguém aplicar as palavras certas aos momentos exatos. Foste um grande apoio ao longo destes 2 anos. Obrigado por tudo. A todos os funcionários da Universidade, com especial agradecimento à Doutora Elizabeth Tussás, ao Engenheiro Miguel Oliveira, à Doutora Gracinda, à incansável Dona Diolinda, que sempre ponta para nos ajudar, à Dona Ana Maria Rocha e também à Carla Ribeiro. Aos funcionários da Associação Académica, ao Quiais, ao Dr. Pedro, ao Augusto, ao Pinto, ao Ricardo, à Catarina, à Dina, à Dona Joana, à Manuela e ao Filipe Santos, por sempre mostrarem disponíveis para apoiarem a direção na sua tomada de decisões e pela enorme dedicação à instituição. A todos os nossos parceiros comerciais que acreditaram na Associação Académica, destacando o Dr. Mário Costa, o Fernando Moreno, o Nuno Andrade, o Zé Nuno, o Sr. Jorge Castelhano, o Nuno Queiroz Carvalho, o Engenheiro Artur Varum e o Nuno Troia pela forte relação criada. Ao Pedro Lisboa e ao Frederico Lisboa, por mais do que parceiros, se terem tornado amigos, meus e da UAB. Obrigado por todo o apoio e por acreditarem tanto em nós. A todos os nossos parceiros institucionais, peço desculpa, destacando o Dr. José Cardoso e todos os funcionários do PDJ, o Dr. Rogério Carlos, o Presidente António Grangeia, a Helena Ferreira, o Nuno Quintaneiro, o Afonso Miranda, o Gonçalo Fonseca e o Francisco Dias. Aos meus colegas do Movimento Associativo Nacional, pelos milhares de quilómetros percorridos sempre em prol dos nossos estudantes. A todos os atletas e treinadores, com quem tive a oportunidade de viver bem de perto uma época desportiva brilhante, com um especial agradecimento aos treinadores José Guerreiro, Paulo Guerreiro, professor Chico e Ulisses Pereira. Ao Paulo Pintor, por tudo o que vivemos e por ser tornado um bom amigo. Aos enormes Pedro Duarte, André Roldão, Caio Leão, Rui Pinho, Nuno Ferreira, Raquel Pinelo, Miguel Ferreira, Ana Duarte, Diogo Doné, Catarina Mendes, Tiago Carvalho, André Andrade, Luís Lemos, João Sequeira, André Couto, Miguel Nóbrega e Jónio Lourenço foram, sem dúvida nenhuma, grandes apoios nesta caminhada. E queria agradecer-vos por tudo. Ao Dani Marinho, por tudo o que passamos, que resultou agora numa amizade para a vida. Ao Pedro Rebelo, por se ter mostrado disponível a apoiar-me. E ao Simão de Castro, personagem particular da vida associativa na Academia, que mais do que um inspirador e de um companheiro de lutas, tornou-se um amigo inseparável. A todos aqueles que me acompanharam nesta caminhada, nas diferentes direções da UAB, e que tornaram tudo isto possível. Ao sempre presente David Martins, ao companheiro de luta Miguel Santos, ao dirigente exemplar Simão Cruz, ao irreverente Neiva, ao meu grande amigo Rafa Carmo, à dupla Pancho Reirinha, ao lutador José Andrade, ao lutador José Andrade, ao Rui Vidal e à Ana Mendes, ao Daniel Lopes, ao amigo Tiago Costa de Materiais, que esteve comigo em todas as lutas, ao Diogo Carvalheira pelo constante apoio, ao Ruben Caetano, ao Rui Moura pela lealdade, ao meu amigo João Nascimento por tudo o que significou ao longo deste ano, ao Rui Mendes que abraça agora um novo desafio, à Cátia Viana, à Rita Jorge, à exemplar Clara Guapo, ao Nuno Carvalho e à Sara Martins. Um agradecimento ainda especial ao Rafa Caprichoso pela amizade e pelo enorme contributo em prol do projeto da UAB e ainda à Gabriela Leitão pela sua personalidade tão característica que contagia tanta gente. A duas pessoas que marcaram, inevitavelmente, o meu percurso e que não podia deixar de individualizar. Ao João Aguiar, pelas longas viagens, pela amizade, pela lealdade e pelo enorme conhecimento da instituição que tantas vezes mostrou. Ao Tiago Costa, meu grande amigo, sei o quanto te dedicaste ao UAB e sei o quanto a UAB contribuiu para o teu crescimento. Foste um dirigente exemplar e agradeço a tua constante presença. À Margarida, pelo apoio constante e por saber compreender e aceitar as ausências. Obrigado por tudo. Ao André Braga, que se tornou uma referência na UAB pelo enorme apoio prestado aos seus núcleos. Quero que saibas a estima que tenho por ti e a satisfação que tenho de teres feito este percurso ao meu lado. Obrigado. Ao João Felício, que me acompanhou nesta caminhada do início ao fim, não é um homem para andar na rua, mas dentro de portas assume o trabalho como poucos. Pela tua inteligência, pelas discussões importantes que levamos a cabo e pelo enorme contributo que deste ao projeto da UAB, ficam aqui os meus agradecimentos. Ao João Martins, já que disse no ano passado a importância que tiveste no meu crescimento, por significares consensos, por significares abertura ao diálogo. Mas hoje, mais importante que isso, é a forte relação de amizade que criamos. Obrigado por teres acreditado em mim e por termos juntos passado despesas inesquecíveis. Ao Luís Alves, que ainda não encontrei, por tudo que criou comigo para hoje chegarmos ao AVE. Queria que soubesses que no dia em que o teu irmão me acordou, de forma sobressaltada, para me informar que tinhas entrado na Universidade de Aveiro, a felicidade foi enorme. A nossa relação teve os seus altos e baixos, e eu terei certamente muita culpa nisso. A forma apaixonada... Desculpa. A forma apaixonada com que te envolveste neste projeto fez de ti um dirigente de referência. Obrigado pela nossa amizade. Certamente que agora será ainda mais reforçada com todas as tardes que vamos passar juntos na biblioteca. Ao Pedro Lage e ao Tiago Alves, não encontro palavras para descrever tudo o que vivemos. Toda a gente sabe que foram e continuam a ser as minhas principais referências. A relação que criamos deixa-me muito orgulhoso e, uma vez mais, só posso agradecer ao UAB o facto de nos termos conhecidos. Foram anos... Foram anos onde formámos uma amizade única, de muita confiança e de extrema lealdade. Espero que hoje se sintam orgulhosos do dirigente que formaram. Eu queria aproveitar um momento para agradecer a tudo o que fizeram por mim e por sempre serem os primeiros a acreditar em mim. Obrigado por isso. E por último, à minha família de Espinho e à minha tia Lourdes, portanto, apoiarem o vosso sobrinho e o vosso primo. Estão ali. Serem muitas vezes o refúgio dos meus pais e por conseguirem mostrar a eles aquilo que eu já não tinha forças para mostrar. Um sincero obrigado. E agora sim, para terminar, aos meus pais e à minha irmã, por serem o meu porto de abrigo, por todos os valores que me incutiram e que tão bem herdaram dos nossos avós, por me terem dado mais uma oportunidade de continuar na UAB e poder conquistar todos os meus sonhos. Pelas inúmeras chamadas não atendidas, enquanto estavam preocupados. Nunca terei palavras para agradecer tudo o que fizeram por mim ao longo destes 5 anos. Obrigada pela experiência que me possibilitaram. Espero agora dar-vos mais alegrias. Caros amigos, terei agora de agradecer ao UAB e despedir-me também dela. Terminou e foi mesmo um projeto alucinante. Uma verdadeira aventura que nunca pensaria viver. Foram 5 anos arrepiantes, onde tive a oportunidade de ser vogal da direção, coordenador de novo, presidente do Conselho Fiscal e presidente da direção. Foram anos de muito desgaste, muitas lutas, onde sempre tentei dar tudo o que tinha em prol de todos vocês. Quero apelar a todos aqueles que comigo hoje cessam funções para não deixarem de participar nos momentos institucionais e políticos da instituição. O papel dos ex-dirigentes é visto por mim como importantíssimo na promoção da nossa aula. A forma como entramos terá que servir de exemplo para a forma como vamos sair. E está na altura de darmos passos aos mais novos. Queria aproveitar este momento para agradecer a todos, sem exceção, por terem ajudado o André a ser a pessoa que é hoje. Queria agradecer ainda a todos aqueles que me apoiaram nestes combates políticos, permitiram que vencêssemos em todos os atos eleitorais. Desculpem o meu mau feitio, as minhas falhas e os meus erros. Todos foram importantes. Quanto ao UAB, essa seguirá em frente, diferente, mais reforçada e mais jovem. Uma vez ao UAB para sempre. Obrigado.